El cóndor passa sobre os Andes e abre as asas sobre nós. Na fúria das cidades grandes, eu quero abrir a minha voz. Cantar como quem usa a mão para fazer um pão, colher alguma espiga. Como quem diz no coração, meu bem, não pense em paz que deixa a alma antiga. Tentar o canto exato e novo e que a vida que nos deram nos ensina, pra ser cantado pelo povo na América Latina. Eu quero que a minha voz saia no rádio e no alto-falante. Quem neis possa me ouvir, posta em sossego a sós, num quarto de pensão, beijando um estudante. Quem vem de trabalhar bastante, escute e aprenda logo a usar toda essa dor. Quem teve que partir para um país distante, não desespere da aurora, recupere o bom humor. A solidão que dói dentro do carro, gente de bairro afastado, onde anda o meu amor. Moça, murmure, estou apaixonada e dance de rosto colado, sem nenhum pudor. À noite, quando em minha cama vou deitar minha cabeça, eu quero ter daquela que me ama um abraço que eu mereça. O beijo bem do corpo em paz, que faz com que tudo aconteça. E o amor que traz a luz do dia e deixa que o sol apareça sobre a América, sobre a América, sobre a América do Sul, sobre a América, sobre a América, sobre a América do Sul.